viš, mili viš, triš. Puno, puna inkruzinjana. Então, meu Deus. Assumo a desordem com orgulho na cidade do espetáculo. Escondo a referência, tá malocada no receptáculo. Ainda falta a resolução daquele cálculo. Não dá mais pra consultar aquele oráculo. Aceito a denúncia feita contra a imparcialidade. Mediado pela imagem, não se percebe a cavidade. O desespero agonizante não é novidade. O cômodo tem infiltração, mofo por conta da umidade. Alguém próximo de você se fudeu na súmula 70, o legislador que se banha na água benta. O empreendedor do momento sem dinheiro lamenta. Sustenta o seu ego enquanto ele se fragmenta. Dos pecados capitais, o que salvou foi a inveja. Carregando todo mundo enquanto a mão caleja. O exemplo de hoje não fala bosteja. Se amassar não resolver, pega ele e esquarteja. Meu coração de tanto pranto aprendeu a suportar. Veja a próxima atração do cine espetacular. A tese é peculiar, todos querem participar. Inverterei a sua lógica, não precisa me acompanhar. Já fizemos mais que isso, significa o passado. Muito mais que livre-arbítrio, não preciso dos seus atos. Já entendo seu corpus, acadêmicos do fracasso. Assassinei o senhor de engenho pro quilombo sair voado. No caminho capoeira, erva cedrela, citronela, logo vira fumaceira. E a demanda se entrega, um salve pra rezadeira de novo. Tô pronto pra guerra, coletivo mundo. Bem macalé a vera, saber e resistência. Sua bobeira, não interessa. O sistema te deu uma rasteira e eu sigo devagar e sem pressa.